Foi um enorme gosto. A Agência Portuguesa do Ambiente tem, em mais uma vez, participar com as entidades que fazem parte da Associação Bandeira Azul da Europa. Trata-se de uma praia de excelência, qualidade de balneário de excelência, uma qualidade de balneário, uma qualidade de água excelente. E não se trata só de apenas dois galardões. Estes dois galardões, tanto da Praia Acessível como da Bandeira Azul, são ferramentas para as famílias poderem planear férias, poderem prever quais são as praias que cumprem, quais são as condições de acessibilidade. O Presidente da Câmara tem, depois destes dois anos de fatídicos, foram os incêndios, acho que está de parabéns, tanto a Câmara Municipal como a Junta de Freguesia, por não terem perdido os galardões nas praias do Conselho. Sinal de uma aposta no turismo, um turismo sustentável, um turismo de excelência que é das maiores indústrias deste país. Espero que seja uma excelente época balnear, sem incidentes, sem problemas de segurança, e que todos sejam responsáveis e sustentáveis no que diz respeito à dispersão do lixo, nas suas salvaguardas que devem existir nesta praia e nas suas preocupações.